Base Salvador, TAM 3859, estabilizou. TAM 3859, bom dia, altímetro no 04, já baixar travado? Afirmativo. Tráfego avistado, aguardando apenas a pista livre. Sete. TAM 3304, Mussolo 30, direita, Olivracha, Mussolo em 121, 19. Direita, Olivracha, 1219, 304. Tipo 5217, chegada bom, se deixa para nível de voo 050, ajuste 1094. TAM 3859 autorizado, pouso, pista no 0, vento 100 graus com 08 nós. Vem com 8 livre, pouso na 10, TAM 3859. Romeu Alfa Papa Juliette, suba para 2.000 pés, ajuste no 094. Vembel Oscar Romeu, confirme, irá prosseguir para Salvador? Serra não vê, papapá, ciente. Confirme descendo. Serra não vê, papapá. Gente, aporte 20 milhas afastado de Salvador. Vou preparar. Direito no 21, 19. 219. Força aérea 2733 está livre, tem livre ingresso via pista, táxia via pista, até o par de autoridades, reporte pista livre. Controle, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Vai livrando o San Martín, segue para Pernambués, ainda permanente na sua, e 500 AGL, próximo ao Iguatemi. Confirme destino? A região de Pernambués, próximo ao Iguatemi, senhora. Marco Juliette Romeu, sim. Grato, Romeu. No 1923, Guarulhos 360, via Ampizando 16, após Bravo Hotel Zulu, após 63, após conforme rota. Decalada 1-0, primeira curva direita, saída da EL, linda, após bridge, controle 1208, acione 5467. Afirmativo, já. Gente, chame torre na frequência 118.95. 118.95, boa. 208 ao controle, corrente 5467, é o transporte com nota. 5467, transporte de planejamento correto, correspondo para posicionamento, gol 1923. 1923. São 12 horas, mantém 330 de ground speed. Passará. Boeing 737. Ok, então, tem que botar o equipamento, obrigado. A gente vai acelerar aqui, porque a busca foi muito alta, e se precisar ficar muito próximo depois de novo, a gente volta a reduzir, ok? Sim. Então, 3179, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 251-3395, já 3179. Alfa, Salvador, sobrevoo, Liu Pérez, decolado almocético, à esquerda, corredor forte, controle 1208, acione 071, pátio 4, confirma? Pesado, no meu pé. Gráfico do planejamento correto? Poderia comer pessoas a bordo? Posicionamento, tá? Torre 1895, já vem virar o fã, bom voo. Central para avistar, autorizado pouso, pistão 7, o vento 090 graus com 10 nós, Papá Romeu, Alfa Papá Juliette. Papá Juliette, é. Fala 299, Campinas 340. Autorizado, viado pessoa 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCD Trive, posso conforme rota. Decolado 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1208, acione 5472. Gente, 34 para Campinas, autorizado, up Zulu 16, BHZ Trive, conforme rota, plano da 10, curva direita, perfil da El, Leda, Bridge, transponda 340 nível, copiou? Afirma 4399, 340. Regimento correto, postando para o posicionamento, azul 4299. Gente, precisa voar, precisa reduzir o cinto aonde? A gente tem que manter isso aí, se não for atrapalhar, podemos até conseguir essa prova até o localizador. M312, esse é o controle de aproximação Salvador. Esta é a sua aeronave. Então, curve à esquerda para o 045, pressuração para sequenciamento, tráfego à hora direita, 2 horas, 7 milhas, cuja separação anterior era de 12 milhas. Mantenha para o 045, tem como limite agora a magnética 080 do NDB Simbra. Ok, 045 está mantendo, não vai curvar à direita, limitado pelo 0 cidade de Simbra, canal 6312. Mike Juliette Romeu, esse é o controle. Por gentileza, faça a coordenação entre o guardião na frequência 12345, por gentileza. Tá livre. Sou Romeu, frequência livre para coordenação. Trip 5217, vetoração para a final da 17, curva à direita, correção, curva à esquerda, proa 200, limitado pelo localizador. Desça para 2000 pés, ajuste no 094. É na esquerda, 200, limitado pelo localizador. Delta está 2000 pés, ajuste no 094. 95826, reduza a velocidade para 230 nós, número 2 na aproximação. 2309, 5426. 63112, reduza a velocidade para 2109. Redução 2109, senhor 63112. Patango Golf, Kilo Oscar, serviço radar terminado, 57 milhas, sudoeste do VOE Salvador, mantenha o nível de voo 100, chame Lelos na frequência 120.1. Web 5826, desça para nível de voo 050, ajuste na 094. 050, 57. Poxa, né, 632 está reduzindo de 330 para 2109. Corrigindo, posso para táxi Oscar. Para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limitado pelo localizador. Desça para nível de voo 060. Ok, 060, cruzando mais ainda para a esquerda, 020, limitado pelo localizador. Poxa, né, 6312. Solo, Senar 6225. Prossiga. Gate 1 para o posto de acionamento, senhor, por favor. Volta livre, post-taxi, Senar 6225. Repórter para o táxi, 6225. Gente, PRO limitado pelo QD Mike 080 do NDB de Simbra, desça para 3.000 pés, ajuste no 094. 3.000 pés, B14, mantém a proa, limite 080 de Simbra, 5826. Sané 6312 irá ultrapassar o localizador, seu novo limite 130 do NDB de Simbra. Gente, vai ultrapassar o localizador. Tem uma frequência alternada aí pra gente, o Sané 6312? Negativo. Obrigado. Leve 5826, reduz a velocidade para 1709, número 2 na aproximação. Reduzindo 5826. C5217, autorizado o final do procedimento, reporte estabilizado. Autorizado o final do procedimento, reporte estabilizado, C5217. Canal 6312 para o final do procedimento LS, curva direita para o 120, desça para 4.000 pés, ajuste no 094. Direita 120, 4.000, autorizado LS, Canal 6312. 05826, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado, desça para 2.000 pés, permaneça o ajuste. 2.000 pés, está autorizado LS, o 526. Número 3.12, para final do procedimento, curva direita, proa 155. Olha, né? 5217 estabilizado. Estabilizou. Contato final do procedimento LS, em torno na frequência 118.95. Obrigado. Anel 6312, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.04. 2.000 no 0.04, né, 6312. Anel 6312, reduza para velocidade de aproximação. Tráfego que o precede passa a posição duna, mantém 4 milhas. Gente, vai iniciar a redução agora, cara. Falcon 089, autorizado pouso, pista no zero. Tive pouso, pista no zero. Tive 52. Runa 7. Controle mais direto ao meu. Mantém escuta. Anel 6312, tráfego que o precede, passa a posição duna, 315 milhas, mantém 1950 de ground speed. Sim, Teresa, agora eu já estou passando 200 na redução, vou fazer o possível para reduzir, mas reduzir e descer ao mesmo tempo nessa aeronave não é tão rápido assim, a gente vai fazer o possível aqui. Isso, November Alpha, linha mantém cabeceira 17. Anel 6312, autorizado a interceptar o localizador na proa 030. Anel 6312, eu conto, eu te considero essa informação que lhe foi passada. Para aumentar a separação, faça uma curva à esquerda, vou ir proa 040. Aguarde a reinterceptação do lock. Você foi com 6312, senhor? Afirmativo, faça a curva à esquerda, proa 040, aguarde a reinterceptação do localizador. Ok, 040. Então, vamos combinar o seguinte, eu estou completamente visual com o tráfego, com a pista, vou abrir a esquerda na 040 e quando tiver separação suficiente eu aceito uma base visual pela esquerda, positivo? Não será necessário, a gente pode até fazer uma vetoração para sinal visual da pista 10. A separação com a aeronave à sua frente agora está de 3.5, o senhor vai voar somente 2 milhas na proa 040 e após vai retornar. Ah, sim, positivo. Já estou aqui agora completamente reduzido aí, com todos os espaços ali embaixo, tudo. Vou manter essa orientação então. De aguarde, mantenha a escuta. 3.0, aguarde, copa. Turno 2, direita na proa 140, chama estabilizado. Direita no passageiro, está ali o dirigente a central LS, né? Oscar Tango Golf, prossiga. 2299 no 13, está livre em pós-táxi. Livre, puxa, 92, está livre. Saulo, 35217, bom dia. 3217, vai taxiar via Alfa Juliette para remota 14. Alfa Juliette, remota 14, 3217, da grupo. Tinha 2500 pés. Confirme a frequência da torre para o 5126. 118.95. Pegar. Controle, Juliette Romeu. Prossiga, Mike, Juliette Romeu. Tá meio leste X-ray. Afirmativo 5826 da web, o vento 100 graus com 08 nós, já baixou travado? Afirma. Autorizado pouso, pistão 05826 da web, 100 com 08 ao vento. Autorizado pouso na 10, 5826. O Oceaneiro 6225 ao solo. Corrigir a torre. Controle 1208, acione 5506, voo no 605. Equipamento correto, responde para posicionamento. Qual é? Salvador, Chanel 6225, no ponto 0, da 10, pronto. Afirmativo, 6225 é o... É negativo, RNAVE, confirmando? Afirmo, negativo, RNAVE. Gente, então prepara a saída Borba Nitsa, ok? Tem uma... Tem condições de fazer a Momo Nitsa? Na carta tem uma restrição dizendo que a transição Nitsa é só para as aeronaves RNAV. Gente, tem condição de fazer a Momo transição Nitsa por 625? Gente, então permanece, mantém o ponto de espera aguardando instruções. Mantendo ponto de espera, 625. Salvador, Chanel 6312, beleza. 6312 do Oceaneiro, altímetro 1015, continua a aproximação, aguardando pista livre. Já baixar travado? Baixo travado, 015, Oceaneiro 6312. Gente. Controle, bom dia, voo 072, terceiro, 150, Mari. 1072, chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050 Mari, 050. Aqui é Cordel, Tamanati? Pode quando pronto para o táxi. Via Alfa, Comandante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, coisa. Uso pista 10. Reposto, pistão 0, Chanel 63. Oceaneiro 6225, visual com Airbus da companhia na final do 10. Afirma, visual. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceira 10, Oceaneiro 6225. Após a passagem do Airbus da Avianca, alinha e mantém 10, 6225. O meu Libra paralela, segue na Pro Whisky até o litoral e depois segue para a Serra Índia com Índia para finalizar a operação. Mike Juliette, o meu sim. Salvador, é azul 4299, posição 13, pushback acionamento. Confirme a aeronave que pediu push? O azul 4299. 4299 no 03, agora instante para início do pushback. Ações de manter a perna contra o vento da 10? O vento 100 graus com 09 nós, o altímetro no 015, autorizado a decolagem de pista no 7, indo November Alpha. Com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da WebJet, o retaguardo que vai parquear para o 02, estaria com puxa pós-táxi. Paciente, após o web passar cauda, pushback 4299. Já presente, voa DCT, Léo. Tango Golf? Sobre 240, dá presente DCT Ilhéus, Oscar do Golf. DCT Ilhéus, dá presente 240, mantém 25. Capatão Oscar do Golf, assume código 5426, plano de voo autorizado conforme. 5426, grato. Oxe. Chanel 6225, autorizado a decolagem de pistão 0, vento 100 graus com 10 nós, informa o tráfego, pena contra o vento dando 0, Charlie 150 não interfere na sua decolagem. 6225 da Chanel. Relativa, devido à decolagem, sentido do tráfego, 6225. Bem-vindo, 6312, taxia Alfa Juliette, portão 10. Taxa 10.0.63. O 923 está com 3 horas e 40, alterna Galeão, Ultra 97 a bordo. Confirmando o 923? Isso, Gol 923, está com 3 horas e 40, Galeão, Ultra 97 a bordo. O Gol 923, taxia Indy, corrigindo, taxia é ponto através do portão 612. Ele taxiou através do 612, o 923. Poxa, né, 6312 é a porta antes das flechas. O Chanel 6225, decolado de Salvador 56, controle em 120, décima 8, bom voo. Ah, confirma a frequência para o 6225. Afirmo, frequência em 120, décima 8, 120.8. 208, muito obrigado, bom dia, 6225. Ele tem a aeronave no portão 03, vai puxar até o través do 4. Aguarda o início do táxi do mesmo, após segue via Índia. Ponto de espera dono 02, 189, 105, 193. Aguardar então o táxi do azul à frente, 2295, 923. Chanel 6311, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2309. Chanel do campo, Índia November Alpha. Índia November Alpha, controle Salvador, 120.8 até o regresso. 120.8 até o regresso, Índia November Alpha. Ponte Imperador 1895, Negão no 05, azul 4299. É 312, sereno passagem ao Boeing através de 612, após prossegue por 1 no 0. Passagem ao Boeing através de 612, e após Alfa, Romeo Alfa, 4 pontos, pessoal, bom? Índia November Alfa, decolando, decolando na 17, na sua escuta. Papa Romeo Índia November Alfa, mantém o corredor forte, condições visuais, do meu pé, ajuste 1095. Confirme intenções, irá fazer seu prevô sobre o Raia Forte? Afirmo, afasta até 2,0 milhas na Raia Forte, vai manter condições visuais, ajuste 1015, Índia November Alfa. Sente, Índia 91. Sou Salvador, bom dia, quanto 3 dando 0. Azul 4299, a linha e decola da 10, vento 100 graus 08 nós. Forma o tráfego aproximadamente 3 mil na cabeceira 28, afastando rumo nordeste, no meu pés. Foi ali, decolando 0049. ETLS, curva direita, proa 050. Reporte estabilizado. Ok, eu disse você 25, curva direita, proa 050. Reporte estabilizado, 0052. Alerta, né? 6311, reduz a velocidade para 2109. Desça para 4000 pés, 9095.